me apresentar. Prazer, eu sou a ex-apaixonada. Eu sei que tô famosa e comentada. É meu aquele número restrito. Ultimamente eu só tenho bebido. Ele não tem culpa, eu tô errada. Prazer, eu sou a ex-apaixonada. Das suas brigas eu fui a culpada. Entenda, não é nada pessoal. Até desejo sorte pro casal. Eu sou só um fantasma do... Thank you. Jogou as minhas raízes.